Era uma vez uma gaiola prata, que tinha dentro um passarinho que cantava. Mas depois que ele cantava, ele se lamentava no ombro da gaiola, pensando que era feliz lá dentro, mas podia ser bem mais lá fora. E a gaiola contrariada abriu a porta e falou: bate asas, mas esquece o caminho de volta. E o passarinho então voou, voou, voou, e a tal felicidade ele nunca encontrou. Moral da história: o passarinho era eu e ela era a gaiola. Bateu arrependimento, voltei, tinha outro passarinho na gaiola com ovinho dentro. Ninguém tá feliz com o que tá tendo. Quem casa quer ficar solteiro, e quem tá solteiro quer um casamento. Uma vez uma gaiola prata, que tinha dentro um passarinho que cantava. Mas depois que ele cantava, ele se lamentava no ombro da gaiola, pensando que era feliz lá dentro, mas podia ser bem mais lá fora. E a gaiola contrariada abriu a porta e falou: bate asas, mas esquece o caminho de volta. E o passarinho então voou, voou, voou, e a tal felicidade ele nunca encontrou. Moral da história: o passarinho era eu e ela era a gaiola. Bateu a repente, passarinho na gaiola com ovinho dentro. Ninguém tá feliz com o que tá tendo. Quem casa quer ficar solteiro, e quem tá solteiro quer um casamento.